insista, eu tento fugir. Você me conquista, eu fico sozinho, mas não fico em paz. Eu volto pra casa, você não me faz. Eu fico sozinho.